Se desse a minha vida, que farias tu com ela? Tirava os brincos do prego, casava com um homem cego, ia morar para a estrela. Mas, Margarida, se eu te desse a minha vida, que diria a tua mãe? Ela conhece-me a fundo, que há muito parvo no mundo, e que eras parvo também. E Margarida, se eu te desse a minha vida, no sentido de mulher, eu iria ao teu enterro, mas achava que era um erro querer amar sem viver. Mas, Margarida, deixa dar-te a minha vida, não fosse senão poesia. Então, filho, nada feito, fica tudo sem efeito, nesta casa não se fia. Então, filho, nada feito, fica tudo feito, nesta casa não se fia. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos, em verde ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o sol é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista, mapa do mundo distante,

comboio vai a subir a serra, parece que vai, mas não vai cair. Sempre a subir vai do terra, terra, como é perguntar onde eu quero ir. Eu vou a Miranda, meus pauliteiros, se os pauliteiros eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda, meus pauliteiros, se os pauliteiros eu vou a Miranda. Ao rio, vou atrás dos montes, e também, oh, rio, mas vê lá não contes ao meio, nem à minha mãe. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. O comboio vai chegar na hora, parece que quer, mas não quer parar. Sempre quero ver se vai ter demora, de por onde der, quero lá chegar. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Ó rio, vou atrás dos montes, e também, oh, rio, mas verá não pôde tão vento, nem à minha mãe. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Eu vou a Miranda ver os pauliteiros, ver os pauliteiros, eu vou a Miranda. Sinto-me tão leve que não posso acreditar. sei. Decidiste sair para sempre da minha vida. Já sei, não há regresso desta vez. Mas antes, promete-me, diz-me porque te estou a perder. Olhos nos olhos, a verdade. Eu vou te abraçar amanhã de manhã.

triste. Não, não quero mais viver sozinho. Quero alguém para ter carinho. Eu vivo a vida sem amor. Amor, para que queres saber meu nome? Chamo-me Lui, Lui, Lui. Se tu queres saber meu nome, chamo-me Lui, Lui, Lui. Para que queres? Thank you.